cientista estava muito preocupado com os problemas do mundo e resolveu se enfiar no seu laboratório de pesquisa a fim de encontrar uma solução para consertar o mundo. Então ele ficou ali, entretido na sua pesquisa. Mas ele tinha um filho pequeno, uma criança de apenas 5 anos. E aquele menino entrou no laboratório do pai e o viu tão entretido que começou a perguntar: pai, o que o senhor está pesquisando? E o cientista disse ao filho: filhinho, o papai está agora fazendo uma pesquisa para consertar o mundo. E o menino ficou muito impressionado: pai, eu quero te ajudar a consertar o mundo. E o pai, ocupadíssimo, foi incomodado pelo filho, que dizia: pai, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. E o cientista já não podia se concentrar na sua pesquisa. E o filhinho continuava: pai, deixa eu te ajudar a consertar o mundo, deixa eu te ajudar, pai. E aquele cientista, não querendo ser rude com o filho, disse: está bem, meu filho, você vai me ajudar a consertar o mundo. Vou te dar um trabalho super importante para fazer. E o cientista pegou o filhinho pela mão e o levou até um canto no laboratório, pegou algumas revistas e foi folheando, e achou ali um mapa mundi. E ele teve a seguinte ideia: está vendo, meu filho? Este é o mundo, espere um pouquinho só. E o cientista pegou uma tesoura e foi recortando vários pedaços daquele mapa mundi, misturou as peças, fez um quebra-cabeça e disse para o filhinho: agora você monte o mundo de novo, conserte o mundo e faça isso sozinho, sem me perguntar nada. O cientista, por dentro, ficou feliz com a sua ideia, porque ele pensou: esse menino vai ficar o dia inteiro fazendo esse trabalho e não vai me incomodar mais, e eu vou poder me dedicar à minha pesquisa. Filhinho, faça tudo sozinho, sem perguntar nada para o papai, hein? Conserte o mundo aí. E o menino disse: está bem, papai, está bem. E o menino ficou lá mexendo nas peças daquele quebra-cabeça improvisado. E o cientista voltou para o seu microscópio. Meia horinha depois, o filhinho estava lá puxando o cientista pelo avental e dizendo: pai, já consertei o mundo. A princípio, o cientista não ligou, porque em apenas meia hora seria impossível uma criança de 5 anos montar o quebra-cabeça de um mapa mundi que ele nunca tinha visto na vida. Ele não ligou, mas o menino continuou puxando o pai pelo avental e dizendo: pai, já consertei o mundo. E o cientista então tirou o seu olho do microscópio e foi até o local onde o filho estava com o quebra-cabeça e viu o mapa mundi perfeitamente colado, montado. E ele ficou surpreso e pensou consigo mesmo: será que o meu filho é um gênio? Será que o meu filho é superdotado? E ele disse: meu filhinho, como é que você conseguiu montar esse quebra-cabeça tão depressa e consertar o mundo, se você nunca tinha visto um mapa antes na sua vida? E o menino disse: pai, quando eu comecei a montar esse mapa, realmente eu não estava conseguindo juntar os pedaços. Mas quando o senhor começou a cortar com a tesoura antes de me entregar, do lado de trás da página eu vi o rosto de um homem. Então eu comecei a montar este quebra-cabeça por detrás. Ao invés de eu consertar o mundo, eu consertei o homem. Então, quando eu montei o homem, quando eu consertei o homem, eu consertei o mundo. E o cientista ficou impressionado com aquelas palavras que saíam da boca de um menino de apenas 5 anos. Então, atenção, sociólogos, cientistas, intelectuais, pessoas que estão preocupadas em consertar o mundo. O mundo somente será consertado quando o homem primeiro for arrumado. Nós queremos que haja justiça social, fartura para todo mundo. Queremos que haja segurança para vivermos. Queremos que todo mundo viva bem, que o mundo cesse as injustiças, que o mundo seja consertado. Mas antes de pensar em consertar o mundo, nós temos que consertar o homem através do ensino, através da educação. E aquilo que realmente conserta uma pessoa, que é capaz de consertar o homem, a mulher, é a palavra de Deus. Uma pessoa que não tem estrutura bíblica, que não conhece o Evangelho, nem a palavra de Deus, cada vez estará mais confusa e embaralhada, como se fosse um quebra-cabeça. Mas quando a pessoa começa a ler a palavra de Deus e busca a mente do Senhor e começa a conhecer a Deus, esta pessoa é consertada pelo poder da sua palavra. Um dia Jesus disse a um homem velho: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E aquele homem velho dizia: como que alguém da minha idade pode nascer de novo? Seria eu capaz de entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? E Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Veja você, o homem, a mulher, é uma velha criatura, com defeitos e problemas e extremamente confusa, uma criatura perdida em si mesma, que ajuda a confundir o mundo, uma criatura perdida num mundo perdido. Mas quando a pessoa ouve a palavra de Deus e começa a buscar o Senhor, ela se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. E quando esta pessoa nasce de novo, gerada não pela vontade do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do varão, mas gerada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, esta pessoa se torna uma nova criatura e tudo se faz novo. Quando Jesus disse: necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito, ele estava falando do batismo nas águas. E quando você lê ali, no profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, Deus diz: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Atenção, nem ciência, nem literatura, nem pesquisa de DNA poderá transformar ou melhorar ou aperfeiçoar o ser humano, ou fazer deste mundo um mundo melhor. Mas o único que pode transformar a tua mente, o teu coração, transformar a tua vida e fazer de você uma nova pessoa, e fazer deste mundo um mundo melhor, enfim, consertar o mundo, o único que pode fazer isso é o nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.